out. Já não aguento mais, isso tem que mudar. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu sozinho nada posso fazer, a luta é difícil, eu preciso de você. Tu agora não vai me abandonar, você também está sofrendo e tem que lutar. Ele fica rico com a nossa pobreza e nem se manca, mas que tristeza. Nós com fome estamos ficando, pois os preços todo dia estão aumentando. Vós sabeis o quanto estamos sofrendo, a cada dia que passa aos poucos vamos morrendo. Eles estão por dentro desta situação e não vão fazer nada por esta nação. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu agora quero te pedir, não me deixe sozinho, não me faça desistir. Tu vai ser um grande lutador, pois aqui quem vive é um grande sofredor. Ele um dia vai ter que se mandar, ou toma a solução ou procura outro lugar. Nós aqui vamos sempre lutar, quando este dia chegar nós vamos comemorar. Vós também ficarás contente, acabará o sofrimento de toda a nossa gente. Eles com ele vão se mudar pra bem longe daqui, nunca mais vão voltar. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, ele, nós, vós, eles.